5 12 de milhas. Chama agora o controle Aracaju, frequência 2 aqui na U. 3. 203 Aracaju, 6224, legal, bom. Azul 2713, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 205, aguardando o último vetor pro lock, está autorizado a descida para 2000 pés com ajuste no 09A. Esquerda 205, aguardando vetores para localizador, descida 2000 pés, 2713. Da 3520, boa noite, essa é a identificação dessa via chegada com média 1 no nível de voo 070. 070, média 1 não. Puxando a minha 258, iniciei sua velocidade para 2509. 2509, iniciando a minha 2508. Da 4738, suba e mantenha o nível de voo 330. Está presente, está autorizado voar direto posição Abuco. Chamando o centro na frequência 12545, secundário 12685, bom voo. Ok, nível 330, Abuco, 2545, 2685, obrigado. Autorizado até 3000, Olimpo 07, com ajuste no 096. Azul 2703, vai interceptar o lock, curva esquerda na proa 130. 130, repostabilizado. 130, esquerda, reportará localizador. Azul 27, 130. Xanemia 074, boa noite, a sua identificação, desce via chegada com média 1 ou até o nível de voo 080. Olimpo 07, curva direita na proa 015. O limite é o lock. O 27, com 3, localizador. Azul 2703 completa a final, chama a torre agora a 1 no 8, decimal 95, uma pouso. 895, obrigado, alvorante. Azul 5127, a sua identificação desce via chegada bom médio 1 no, até o nível de voo 090. Torre Salvador, boa noite, o Azul 2713, para na proteção final ILS, baixar travado. Dois sete, um, três, três, pouso, pista no zero, zero, é 258, autorizado descida até 3 mil pés com ajuste 1-0-1-6. 3-0-0-6, controle, boa noite, passarelo 2224. Boa noite, passarelo 2224, sendo identificação, voo e proa da posição Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1, reporte de descida. Positivo, reportará para descida o 2224. Olimpo 07 para interceptar o curso do localizador, curva direita na proa 065, reporte estabilizado. Para interceptação, direita 065, reporte estabilizado, curva 07. Atingindo 070-3520. 3520, autorizado descida até 4 mil pés com ajuste 1-0-1-6. 4010-1-0-1-6, ajuste 3520. Escuta de Alfa, Kilo, Topaz 3, da posição 4 Lima, 2-7-3. Xamé 6074, autorizado descida até o nível de voo 050. 050, Azul 5127, autorizado descida até o nível 060. 060, 5127. Autorizado para o procedimento, 6258. 258 autorizado, descida para 2000, autorizado final de procedimento ILS X-ray da pista 1-0, reporte estabilizado. Será estabilizado ILS X-ray, será 6258. Está estabilizado no log 807. Olimpo 07, completa final, chama a torre 1 no 8, decimão 95, um pouso. Chama a torre 807. Torre Salvador, Olimpo 07, está estabilizado na final da localização do ILS, prima de trabalho. Olimpo 07, autorizado pouso na pista no 0, vento calmo. Olimpo 07. 4.000 está 3520. 3520 autorizado a descida para 3.000 pés. 3.000 pés autorizado para 3520. É 258, completa final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, composto. Exato, é vai. Boa, Salvador, boa noite, né, 62, 5 horas, utilizado, direto X-Ray. É isso, ajuste, permanece no 0, no meio, autorizado, final do procedimento, ILF, X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2.000 pés certo, autorizado, ILF, X-Ray, reportará estabilizado, 3520. No 70, aguarde com a Altera Campina Grande, prepara a subida Puca, transição do parque. Puca de parque, o novo 70. No 07, Falcão 38, libere a direita, táxi via Alfa, reporte na Toxidanta. Autorizado 6074 até 2000, após estado com ajuste no 0 ou no 6. Autorizado final do procedimento, reposto estabilizado. Houston 3398, essa é a identificação, desce via chegada com média, ao nível de voo 110. Estabilizado, Houston 3520. Houston 3520, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. 1-1-8-9-5, muito obrigado, Houston 3520. Boa, tá 3520, passando o Índia Serra. Tá 3520, continua precisando ser um guardando pista livre. Sim, tá 3520. 050-2224. Azul 5127, autorizada descida para 3.000 pés, ajuste no 06. 3.000 no 06, azul 5127. No 4, 62. 3520, autorizado pouso, vento, calma. Pouso autorizado, pistão na tela, tá? 3520. Tran 3398, autorizado a descida até o nível 060. 060, Tran 3398. O Chanel 074 completa final torre 1 no 8 decimal 95 com pouso. 895-6074, boa noite. Torre Salvador, boa noite, o Chanel 6074. Ajuste no 0 no meio, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, da pista no 0, reponte estabilizada. 2106, rota estabilizada, azul 5197. Passarelo 2224, autorizado descida para 3 mil pés com ajuste no 0 no meio. 3.016, passarelo 2224. Salvador, boa noite, 1354, Lagoa. Bom, 354, boa noite, número 2, Copia Aracaju, prepare subida Pucajão, Maracaju. Pucajão, Maracaju, 1354. 3530, São Francisco 44, mantenha o escuto direita, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, não se escuta. Chanel 674, pouso na pista no 0, vento calmo. Livre pouso na 1-0, Chanel 674. Qual a SAP da presente, da 3398? Autorizado. SAP da 3398. Salvador Azul, 5.17, para ti. Luz 5.17, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre. Padrão 5.17. Canal 6074, salto 46, libera direita, mantenha me escuta. Táxi de Alfa, Juliette, portão 4. Mantenha escuta, Alfa, Juliette, para o portão 4, 6.074. Corre, Salvador Azul, 1.970, para o estacionamento. O 1.70, só 7 para curtir, 2 minutos de chamada. Gente, o 1.70, e aguardando a autorização. Pronto, a cópia. O 5.127, utilizado pouso na pista no 0, vento calmo. Pouso no 0, vento calmo, 7.527. O 970, Campina Grande, aprovado, nível 370, decolando da pista no 0 com curva esquerda. Subida Puca, transição de para, após o peso 1 no 0, segue via rota do plano. Transponder 5044, controle 119.8. Neutralizado, 370, Campina Grande, Pesulo 10, Pucas e Paz, saída. Recorda a 10 cobertura, 5044, transponder 198, controle, gol 970. Correto, cotejamento 1970, utilizado push no 09, chame táxi. Autorizado push, chama na táxi, 1970. 1-0 no meia, da 3398. Livre das restrições? Livre. Direto para 3.016, da 3398, obrigado. Localizador 2254. 2224, chama a torre 1-2-1995, bom pouso. Já, 1895, 2224. Oi, boa noite, passaria 2224 no ILS. Passaria 2224, boa noite, consulta a aproximação urbana Pista Livre. Adiano, Pista Livre 2224. No 354, copia? No 354, copia. No 354, Aracaju autorizado, nível 230, decola da pista no 0 com curva pela esquerda, na subida Puca, Jomo, após direto Aracaju. Aciona 5050, controle 119.8. Autorizado Puca, Aracaju, nível 230, decola da 1-0 com curva esquerda, Puca, Jomo, Aracaju. É o Whisky 3-3, o transponder 5050, controle 19 decimal 80, portão é 1-1, gol na 354. Correto, gol 1-3-5-4, chama o trânsito do estacionamento. Tomara, 354. Azul 5127, polo Francisco do Zero, libera direita, mantém me escuta, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, mantém me escuta, portão 01. Passaria 2224, autorizado pouso na pista no 0, vento calmo. E pouso autorizado, pista 10, eu passaria 2224. Temos 28 a bordo, 4 horas e 15, ó. Alternado, recebido. 970, autorizado táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, reporte de plano para decolagem, ajuste 0 no meio. Táxi, ponto de espera, chamar agora no 970. Azul 5127, reporte antes do Taxi Juliette. Bota a Azul 5127. Sucumbe 7, autorizado o ingresso até Portão 01. Autorizado ingresso, Portão 01, azul, Sucumbe 7. Salvador, Guam, 170, próximo ponto 0. Guam, 170, Lima, tem que ser 0. Lima, tem no 0, Guam, 170. 3227, salve 153, mantém escuta, taxa direita via Alfa, Juliette, remota 12, parte principal. Direita, Alfa, Juliette, remota 12, parte principal. Confirma o Pátio, Pátio 1? Firmo, Pátio 1. Grato. No 70, 30, decolagem, pista no 0, já fica. Decolagem, gol, 1970. Salvador, 1354, portão 19, pushback acionamento. 1354, autorizado, chame táxi. Ingresso cruza táxi, 1354. Oi, Salvador, muito boa noite. Da 3398, final da 190. Da 3398, boa noite, continua a aproximação, rodando pista livre. Você escuta o da 3398. No 70, do colão 55, chama o controle 119.8. 98, bom, 970. Então, 3398, autorizado pouso na pista 10, vem do carro. Lembre pouso 10, 3398. 70. 1170, contato radar decolagem, sabe via sair da PUCA, nível de voo 370. Na saída da PUCA, não. Para o 370. 3398, Sérgio Francisco 57, mantém, escuta, táxi de Alfa, reporte, antes do que seja Juliette. Táxi de Alfa, reporte, antes de Juliette, Sérgio 3398. Salvador, gol 1354 para o táxi de Obedino 49, autonomia de 2 horas e 30, final de São Gonçalo. No 354, autorizado táxi, via parte principal, táxi Índia, ponto de espera, reporte, pronto para decolagem, ajuste de altímetro, 1096. 1096, via parte principal, Índia, ponto de espera, 1198, direção 95, já não se escuta, 354. Na 3398, está na Alfa 2 Juliette. 3398, mantém posição e aguarda a aeronave da Gol já no táxi, após a autorizada ingresso via Juliette para o portão 7. Após o Gol, táxi via Juliette, portão 7, está 3398. No 354, autorizado alinhar e decolar na pista 1-0, o vento calmo. Alinhar e decolar na pista 1-0, gol na 354. Boa noite, Azul 4062, a sua identificação, desta via chegada com MED 1 para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-6. Identificou, desce via com MED 1 para 2.000 pés, 1-0, 1-6, Azul 4062. Chama o centro Recife, frequência 126.85, secundária 125.45, bom voo. 2685-2545, 1170. No 354, decolou 04, controle 1 e 1 metro, décima 8. 98, gol no 354, palanque. Nosso controle, gol no 354, passando o seu escudo. chegou no 354, o contato radar na decolagem, sobe via Feda Puca, nível de voo 230. Via Puca 230, corre no 354. Prossigam 354. Uma coordenação com o centro, a pro de Aracaju, direto, ou pro do 363, se for possível? Aguarde, tentaremos. Obrigadão. No 354, o centro solicitou que mantivesse saída. Centro 354. desse avião. Alô, Oxan 3170, sem identificação, desce via chegada com Bombé de Uno para 2 mil pés, ajuste no 06. Desce via para 2 mil pés na Bombé de Uno, Oxan 3170. No 354, chama agora o centro Recife, frequência 126.85, secundária 125.45, bom voo. 265.255, boa noite, obrigado. Vou no 354. Nossa, 3170, pode voar alguma posição mais à frente? 3170, autorizado ETAP. Intercepta em TAP o perfil da chegada. TAP, TAP intercepta o perfil, tanto que eles não disseram, obrigado. O 4062, autorizado a final do procedimento, resposta brisada. Autorizado em alerta, sub 42. S4062. Azul 4062, chama a torre, 1-8, decimal 95, bom pouso. 1-8-95, boa. Torre, boa noite, Azul 4062. Noite 4062, pouso autorizado, pista 90, vento 350 graus, 2-0-2, nós, ajuste 90. Tente autorizado o pouso, pistola 0, só confirmando o ajuste no 0 no 6? Sim. Obrigado, pouso autorizado, pistola 10. Salvador, boa noite, pista 3520, uma delta para a cópia 350, João Pessoa. Zero, boa noite, para João Pessoa, quanto cópia? Afirmo, prossiga. Autorizado, Salvador João Pessoa, nível 35370. Derrota do tom de voo, decola pistão 0, rua esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. Controle 9.8, transfunda 5052, então 3520. João Pessoa no nível 370, pelo fez o 1755 e depois segue direto. É com a 1-0 com a esquerda, o Caracaju. 19-8 é o controle, 5-0-5-2-1, transponder aqui, está 3-5-2-0. Correto, chama pronto para o Chimbeck Luca. É para, né? No solo 19, táxi à direita, táxi alfa, quilo para o passo 3. Fique atento ao sinalizador. Táxi autorizado via alfa, quilo, passo 3, 4062. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Passo 3, 2, 2, 2, 3, aéreo, portaremos estabilizado, tá? Pressão 7. Salvador, boa noite, passarela 2222, seguinte da informação Eco, para autorização de tráfego. Passarela 2228, boa noite, autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, 180, via rodoplan de voo. Chegou a pista 90, curva à direita, saída Arbor 1, transição Elefa, controle 119.8, transponda 5053. Autorizado 190 para a Vitória da Conquista, demora 190, curva direita, Arbor 1, transição Elefa, saída 198.8, 5053, transponda, passarela 2222. Correto, se não for um plano, se tiver só para informar que a gente não cumpre o perfil superior. E cumpre inferior, 2228. 198, desse 995, bom pouso. 1995. Apenas confirmando, estão efetuando o final do X-Ray, né? Positivo, e ele é X-Ray, o procedimento de uso. Afirmativo, obrigado, só para o final do X-Ray. Boa noite, está 3170. 3170, pouso autorizado, pista no zero, variável 03, nós ajuste no zero no meio. É, autorizado, pista no zero, está 3170. Muito boa noite, é o gol no 222, no centro da Delta, cruzou 170 para 150. Boa noite, no 228, a sua identificação, desce via chegada Bomé de 1, no nível de voo 050. 050, via chegada Bomé de 1, no gol no 222. Salvador, passarela 228, feedback em treinamento. 3 horas, sentado. Vamos lá.